33 anos que Jesus andou no mundo para ensinar como amar a seus irmãos, sendo ele filho de quem fez o mundo todo, não possuiu nenhum pedacinho de cabeça. Pra ficar rico ele nunca trabalhou, só preocupava em pregar a salvação, curando enfermo e mostrando seu da doutrina que a Bíblia ensina, que Jesus pra nós deixou, tão preocupado com as coisas deste mundo e esquecendo de trabalhar pra o Senhor.